feitas várias diligências, inclusive com a empresa Gonçalves e Filhos, para tentar aqui encontrar uma nova solução e reorganizar o que estava previsto para aqueles balneários. É nesse sentido que apresentamos agora a nova proposta de balneários, maioritariamente num piso. Este novo projeto, apesar de ter um acrescento de cerca de 30 mil euros em relação ao que estava previsto na anterior abertura de procedimento, estes 30 mil euros a mais incluem já os trabalhos exteriores. Portanto, há aqui uma área que está junto ao estádio de estacionamento, utilizando este terreno que atrás aprovámos a cedência à Câmara Municipal. Portanto, são mais 30 mil euros, mas não teremos por alto cerca de 200 mil, pelo que nos foi falado, em termos de fundações que eram precisas fazer e alterar o projeto inicial, e ganhamos ainda uma área exterior que não tínhamos. Este novo balneário tem uma área de implantação de 685,47 m², uma área de construção total de 900,24 m², que inclui 3 gabinetes de trabalho, inclui um bar, portanto aqui uma área social que há tanto é pedida também em Oliveira do Hospital para o clube que é utilizador maioritário deste estádio, que é o Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Existe aqui também uma área social. Para além disso, tem duas salas de dimensões consideráveis, uma para gestão de relevado e outro equipamento de campo, que no conjunto fazem cerca de 100 m². Depois terá dois balneários maiores, portanto, dois balneários, um com 54 m² e outro com 81,73, e tem ainda dois balneários mais pequenos para podermos, em condições de vários jogos por fim de semana ou por dia, podermos também servir melhor as nossas camadas jovens. Este espaço integra ainda um pequeno ginásio, um espaço para gabinete médico que interage diretamente com este ginásio, dois vestiários de árbitros, uma sala de imprensa, posto de segurança, gabinete de treinador, gabinete de observações, sala de recolha de análise e sala de espera que tem a ver com o antidoping, tem ainda arrumos para chuteiras e uma lavandaria.